na hora, meu bruxo. Olha o Super Mario, olha o Pac-Man. Olha o Super Mario, olha o Pac-Man. Olha o Super Mario. Já deu pra sentir o clima. Vem comigo. Bora pipocar tudo. E aí, bonecinha, pega fogo, é maloca. Vai, fogo. Fogo e foguete! Fogo e foguete, vai começar! Fogo e foguete, fogo e foguete, fogo e foguete, fogo e foguete, foguete, fogo e foguete! Só os caras doidos, joga a mão e dá lição! Só os caras doidos, joga a mão e dá lição! Hoje eu estou aqui. Pra quê? Pra cuidar de ti. Só você. Deixa pro bloco que esse é o meu lugar. Aê! Canta bem alto. Tira o que a mãe de tuba. Canta, vai. Tinha. É desse jeito aqui, ó. Na poste do ano, que sempre passa aqui roncando. É cinco no pente e aqui tá. Um, dois, três, vai! chegar em casa, bota o bracinho pra cima. Joga o dedinho pra cima. Pra cima. Pra cima. Pra cima. Pra cima. Acelera tudo. Sai da frente que eu tô boçal, sai da frente que eu tô boçal, sai da frente que eu tô boçal, olha a passada dos moleque, passada tocando moleque, só as doidas. DJ Tão Mix. Fala, bebê. DJ Tão Mix. Dentro show da apresentação. Cadê a galera do Paysandu que tá feliz na vida aí no meio? Galera do Papão, joga a mão pra cima, jogando lá pra cima. E cadê a galera do Clube do Remo? Joga pra cima e vem, joga pra cima e vem. Olha o batidão. Bruno Bruxo. Quem é que não tem hora pra chegar em casa, levanta a mão pra mim aí, a Baitetuba. Fala assim. Eu não sou da batida do top, o povo vai quebrando, só tô balançando. É preferir. De um lado pro outro, do quarto pra sala, da sala pra lá. Tô mix mandando. Me preferir. Bora mandar ela sentar. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta. Quer que tem uma amiga solteira? Levanta a mão dela agora nesse momento. Levanta a amiga aí, ó. A mãozinha da amiga solteira e vem. Vai que vai rolar a revoada hoje. Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorro. Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar porra. Só que ontem eu tava só em casa e ela fala que eu não tava. Porra nenhuma, tu tava solteiro, levanta a mão, o bruxo tá aqui. Quem tá solteiro, levanta a mão, o bruxo tá aqui. Só quem tá feliz, levanta aí. Eu só quero é ser feliz. Isso aqui, ó. Que o sol da manhã te dissolva, seu vampiro de filme pastelão. Mas quem vai nos julgar? Esse é o Cruz. Sei que você entende bem, você é forte quando namora. Se você não ama ninguém, porque tá me escutando agora? Ei, novinha. Sua linda, tão louca, minha Mona Lisa, tira minha roupa, me fascina, me assassina, me beija na boca, meu amor. Quer menina, me ensina. Joga pro alto e bora explodir tudo. Ensina, me acorda, faz boca a boca, me nova, minha rima, vem de garfo, que eu já... Um, dois, três, vai! Mas quem vai nos julgar? É que eu te deixo suada e tu me deixa louca. Uma californiana só pra ficar leve. Já separei uma grama. Só quem vai ficar chapado vai levantar e vai cantar pra mim agora. Como é meu bom, gosto de leite moço. Toda vontade é pó. Eu faço cogitinho com amor e carinho. Nós dois no escurinho. Seu corpo suado e você por cima. Máximo. Nesse momento eu quero tocar o coração de vocês. A cada um de vocês agora vai sentir emoção nessa aqui, ó. Eu sei que agora quer voltar para mim. Quer mesmo, quer? Mas não sei se ainda sinto mesmo por ti. É, Tomix! Agora eu mudei, não sei se te quero aqui. Já não és o mesmo. É difícil, mas não vou desistir. Esse amor que ainda vive em mim. Sei o quanto falhei. Joga a mãozinha pra cima e canta bem alto pra mim agora. Canta, vai ter tudo. Se ainda pensa em mim. Pensa muito. Se pensa em mim. Existem noites que eu prefiro pensar que não valeu a pena tanto te amar. Obrigado, amigo Breno. Vix. Obrigado, irmãozinho Sandoval. Para cuidar de ti. Deixa eu provar que. Só vocês cantando bem alto aí! Ai, se eu pudesse, que era a última vez. Canta, vai. Beijar, mais do que uma vez. Tinha te abraçado, mas tinha te sentido mais. Jurei nunca te perdoar. Ah, mas agora me deparo aqui sentado a repensar. Ai, meu coração, a mais dentro. Lutei pra te esquecer, yeah. Mas perdi a luta, pois meu coração não quer ceder. Contigo eu fui feliz, mas você estragou tudo. Com esse teu jeito, magoou. Mas do teu amor eu quero bis. E eu estou disposto. Só quem sabe canta aí pra mim. Tudo. Então promete que é a última vez que tu magoas meu coração. E diz que não vai acontecer outra vez, não. Então promete que é a última vez que tu magoas meu coração. Lotadinho, tu mix e vai tocando tudo. Joga a mãozinha pra cima e dá ali na palma da mão. Joga pra cima, dá ali na palma. DJ Tomix. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Vem que ela chegou chegando desse jeitão, vem, vem. Cidade vai cantar melhor. Prato. Arruma as tuas coisas e vem morar na minha vida. Tu tens tudo que um dia eu sonhei. Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo. O bruxo. Eu me encontrei. Vi que tá lotadinho bem. Meu amor, às vezes nós erramos na vida. Só quem erra muito. Pois ilude-me. Mas olha, nós estamos tentando não ligar o que estão falando. Fala assim pra mim! Quero que tudo seja como antes. Nossas mãos no mesmo bote. Não para de jeito nenhum! DJ Tom Mix. Obrigado, minha amiga Vanessinha. Que festa linda é essa, mulher? Daquele jeitinho! Vou contar a minha história de amor. Foi tão doido como rolou. Já... Tão perto ao mesmo tempo distante. Ninguém botava fé nesse romance. E quando encontrei você com outro alguém, eu também. Fala pra mim, diz isso. O teu olhar. Tomei-se, bota aquela sequência pra machucar. Chega comigo. Só quem tá com o coração sofrido vem com o Tomix assim, velho. Não combinar nós dois com solidão. Chorou que não foi minha intenção. Se eu quero só você, segue mesmo então, vem. Pegar, o fogão vai te pegar. Arruma o papel, tudo limpo. Foque de bola. casa, levanta a mão pra mim nessa parada. Só que não tem hora pra chegar em casa. Quem vai chegar muito doidão, joga pra cima, jogando pra cima, pra cima. O Tomix vai tocando, vai batendo na maldade do Tomix. E aí? Flash da fama nas match macho. Se pai nasce tromba nas melhores evoadas. E tu faz stories contando minha gotada. Só se faz de santa, mas eu sei que cê é safado. Só se faz de santa, menos da evoadada. Tocando escobar, as bichas jogam no cara. Aí DJ Tomix, flash da fama nas match macho. Se pai nasce tromba nas melhores evoadas. E tu faz stories cortando minha boca. Já assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via. Mas fica sabendo que tu tá solteira, curtindo a noitada com as amigas. Quem tá solteira, levanta a mão. Quem tá solteira, levanta a mão. Eu sou o novo pau, novo pau, novo pau. Eu pego essa mão. Vai, vai, vai, vai. Estrada fora, eu fugo sozinha. Prepare-se, doce para a prova. O Japa tá na área comigo, é o Japa, porra! Super! Já passou da meia-noite, vou brotar. Vai, bruxo! Obrigado que lá tem várias novinhas. Vou tomar uma Jack, batora. Cê tá sendo a. Vou ficar bem louco e vou tacar na. Cê tá sendo a. Vem que é bagulho doido e vai ter tudo! Eu não sou da batida do tava, já era com o povo quebrando, só tô balançando. Senta, delícia. Fortíssimo Filipinho, tá aí comigo, tá com o Tomix. Ela bota pipa, tuba, tata, tuba, tata, tuba. Ela bota pipa, tuba, tata, tuba, tata. Casei com a putaria, não abandono nunca. Adoro a pernoitada, vivência maluca. Faltou comida em casa, eu procuro na rua. Só quem gosta da putaria, levanta a mão aí pra mim, galera. Informas come meme, sobe o post do seu arroba no Instagram. Quem dá revoada nas madrugadas paulista. Derro de olho, gorda de estrado de pirique. Ali lá vai os 40 ladrão melhor do Brasil. Bem-vinda, bebê, tá com a tropa do arrancadil. SPBH, Porto Alegre, o Rio. Nós vai mandar de... Se liga nessa batida aqui, ó. Caqueado que a galera quem doidar. Joga pra cima, só quem vai doidar. Joga pra cima, só quem vai doidar. Joga pra cima, só quem vai doidar. É DJ Kawan, tá ligado? Seis da manhã e vou dormir sempre de madrugada. Qual é a parada? E isso é uma palhaçada. Minha vida anda tão sem graça. Meus amigos vão pro São Moraes. Com e você? Daniel. Tô precisando de férias. Férias. Eu vou sair com os maluquinhos. Vou no Moraes dar um rolezinho. Tô precisando de férias. Tu gosta na pressa? Se você não me ama, Tom Mix, estremecendo tudo. DJ Tom Mix, editando os hits que bombam. DJ Tom Mix, editando os hits que bombam. Alô, DJ Tom Mix, detona, sacode, vai no máximo, mano. Bora botar bagulho doido. Detonando só as melhores pra vocês. Deixa eu abraçar também o amigo Nilson Pereira, o Gabriel Lucas Rômulo e a galera de Francislândia. Chope na mesa 13, papai. O Bruxo. Tentando PL, eles me fodem gostosinho. Fodo com o sub-zero, vou dar para o Neymar, Madim Bui. Bagulho doido, mano. Lá na treta do PL, ela te faz enlouquecer. Você vai gostar. É o Tumbi que cê tá botando pra fuder. Toma vara, toma vara, toma vara, toma vara, toma vara, toma vara, toma vara, toma vara. Pouco, pouco, pouco, tocado no tapa no vento. Pouco, pouco, tocado no tapa no vento. Ela chama quando eu botei dentro. Pouco, pouco, tocado no tapa no vento. Velho, deixa de ser, teu meu homem tá fechado comigo, papai. Do sapê, você vai gozar gostoso com as novinhas do sapê. Um bota o outro tira, um bota o outro tira. Tenta, tenta, disputa pra botar na pipoquinha. Cuidar do teu coração, mas calma vida, não chora não. Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão, mas calma vida, que eu tenho a solução. Em vez de você ficar pensando nele. Fica em mim, senta em mim, que eu mando de frente pra um de ladinho. Fica em mim, senta em mim, que eu mando de frente pra um de ladinho. Fica em mim, senta em mim, que eu mando de frente pra um de ladinho. Fica em mim, senta em mim. Quem tem amigo mentiroso dá um gritinho. Quem tem amigo mentiroso dá um gritinho. Na casa do seu Zé. Todo dia tem festinha. Ei, fica à vontade no fundo sim. Fica à vontade no fundo sim. Fica à vontade no fundo sim. Na casa do seu Zé. Chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Adora, adora sua vida. Adora, adora sua vida. Na casa do seu Zé. Todo dia tem festinha. De putaria, levanta a mão aí! Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma ousadia. Da baixada, da baixinha de novinha, doida pra meter a linha. Uma enfia até o chão, outras fica tão soltinha. Na casa do seu Zé, todo dia tem festinha. Vem creve, vem cremosa, vem, vem cremosa, safadinha. Taca tchequinha, taca tchequinha, taca de ataca de ataca tchequinha, taca tchequinha, taca tchequinha. Já que o Tumbi que cê tá na parada, vem. Vem crer, vem cremosa, safadinha. Chama, vem cremosa, lindo. Safadinha. Taca tchequinha, taca tchequinha, taca de ataca de ataca tchequinha, taca tchequinha, taca tchequinha, taca de ataca. De foto do teu amor. Geme, geme, geme, geme, geme, geme, geme. Geme, safado, geme, geme. Geme, safado. Geme, geme, geme, geme, safado. Geme, geme, geme, geme, geme, geme, geme, safado. Geme, geme, geme, geme, geme, geme. Maia tá amassando. Quem é que não tem hora pra chegar em casa, dá um gritinho bem alto que eu quero ouvir aí, rapaziada, na moral. Só quem é de Abaetetuba, levanta a mão que eu quero ver também. Porque agora eu vou tocar no teu coração assim, ó. Ei, papai, vem. Esse Tomix só tem um defeito, mano. Aí, ele não sabe a hora de parar a festa, foda-se. E aí, Bob Flyer? E Tomix, bota aquela sequência pra machucar, mano. Pra lembrar daquela frouxa. Isso. Se acabar... Bora lá? Bora falar de amor, então? O bruxo. O TBT de hoje é com sua foto. Do tempo que o nosso amor era o seu foco. Não dá pra acreditar que me amou, que se doou. Injusta essa decisão de me tirar do seu... Só vocês vão cantar bem alto! Não combina nós dois com solidão. Combina não, linda. Juro que não foi minha intenção. Se eu te machuquei foi sem querer. Mas tudo que mesmo que diz. Hoje eu quero só você. Eu só de você. Ah, tu quer amar de verdade, então bora. Quando você pediu pra terminar, e aí? Quase que eu falei até que enfim. Meti dedo no olho pra chorar. E por dentro querendo rir. Aí foi o suficiente pra inventar que eu sofri feito maluco por você. E na madruga não parava. Eu quero ouvir vocês bem alto! A verdade é que eu não quis te atender. A sensação que foda, hein? Foi ver que nem doeu e eu te esqueci. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que tu tá solteiro, eu vou beijar primeiro e pego. Então bora arrepiar tudo! Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim. O bruxo. Eu fiz tantas coisas no passado, mas não tinha do meu lado uma... Se for pra fazer aquilo, se quer procurar, procura. Se quer vasculhar, vasculha. Se eu tivesse que ter outra, escuta. Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua. Bebê, eu não te trocaria por nada nessa vida. Eu não te trocaria. Deixa eu abraçar também Papá Daniel, o Cocá e a galera do Clube da Cachaça. Sai comigo. Mente romântico. Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim. Eu fiz tantas coisas no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim. Olha, se quer procurar, procura. Se quer vasculhar, vasculha. Se eu tivesse que ter outra, escuta. Grava aí, grava aí. Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua. A boca sua, eu não te trocaria por nada nessa vida. Eu não te trocaria nunca. É o Alanzinho. Aí. Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. Fala pra mim, fala pra mim. O que cê sente quando cê mente na minha cara pra ter uma hora de cama? Toma essa versão aí, papai. Manda os brothers. Alô, Martin. Alô, Raíssa. Toma aí os brothers. É o Tom Mix tocando ao vivo aqui. Vai ter tudo. Cinco. Prepara tudo, explosão total, Tom Mix chegando em Timbote a 6 de maio, sábado, lá em Santa Catarina. Alô, Timbó, tamo chegando! Agora eu quero tocar lá no fundo do coração. Lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo! Toda a nossa história transformada em dois, e com o vazio a existir dentro de mim. Ah, se tu não tomar uma agora, não sei o que eu vou fazer. Tudo é tão errado. Alô, Vanessinha, manda uma que eu vou tomar agora, papai. O bruxo, o bruxo. Existe amor entre nós dois. Fico seco, Renan. Tudo, galera de Barcarena, sexta-feira. O Mix tá junto contigo. Sexta-feira lá no Arnold Pub. Vamos chegando, prepara tudo. Merece uma chance. Pensa muito mais. Tá de sincerinha, velho. Pode ensinar, vida. Toca DJ do Mix. Tô sentindo a falta de ouvir sua voz. Tô sentindo saudade de falar de nós. Ainda sinto o cheiro do seu perfume. Olha o cheiro do perfume da gata. O telefone toca, eu penso que é você. Mas vejo que é engano e eu não quero atender. O que será que está fazendo agora? Fala pra mim. Mande sinal pra dizer que tá bem. Liga, cobrar, pra mim tanto faz. Manda um zap, mensagem no Face, em qualquer rede social. Vai dançando gostoso, vai! Agora tá fazendo frio e você nem aí. Cai a madrugada, eu não consigo dormir, esperando você voltar. Pretinho do poder. Cansei de ficar em casa e parei no bar. Garçom, desce mais um aí, que esse modão eu vou me acabar. Levanta a latina e canta assim, ó. Manda um sinal pra dizer que tá bem. Até que enfim, perdi dedo no olho pra chorar, e por dentro querendo rir. Aí foi o suficiente pra inventar que eu sofri feito maluco por você. E na... Vamos cantar mais forte dessa vez. Vai, vai, vai, vai, canta aí. A verdade é que eu não... Só vocês. Inocente, vai. Foi ver que tô bebendo é porque eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois. hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos. Por que é que eu fui me apaixonar por você? Dá-lhe a risada pras inimigas, Renan! Agora! Eu ia te pedir pra ficar aqui. Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui. Não funcionou porque foi eu que não quis. Tu sabe muito bem, né? Eu sei, eu sei, eu sei. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora, se não fosse tão tarde. Do que adianto eu te amo, se a noite me deixa só e vai dormir nos braços dela e eu chorando outra. O que que é isso, diz? Não sei se isso é um falso. Eita, bebê! Se DJ Alisson, eu já tentei, mas o nome da emoção, viu, papai? Então me faça um favor. O bruxo. Bate uma foto do padrinho. Os olhos, faz um favor pra mim. Quero que pense em mim. Toda te pensa em mim. Quando beijar a boca dela e viajar em pensamentos, pense em mim. Mas como é que ele tá, Renan? Lohane Araújo. Aquela diaba que acabou com a minha vida. Fala pra mim. Do que adianto eu te amo, se a noite me deixa só e vai dormir nos braços dela e eu choro. Vai, Alisson! Quando fizer amor com ela e fechar os olhos, faz um favor pra mim. Quero que pense em mim. Promete, pensa em mim. Quando beijar a boca dela e viajar em pensamentos, pense em mim. Emoção, humildade, carisma e o talento junto de você. O nome dele é DJ Tom Mix. Hey! Hey! Joga pro alto! Joga pra cima! Joga pra cima! Joga pra cima! Tá ali na pressão! Tá ali na pressão! Tá ali na pressão! Dale, dale, dale, dale, dale! Joga pro alto! Vai. agora, DJ Bruninho. DJ Bruninho.